DJ Celison e Juninho, um show à parte. Senhoras e senhores, um mundo cheio de possibilidades, feito de mil realidades. Hoje é a vez de cada um de vocês. Entre em seus sonhos e escreva sua própria realidade. Ele, o Pop, é o Pop. Estamos todos preparados! Vai começar, meu Pop! É o Pop. Super Pop Life. Ei. Nós somos todos loucos aqui. Nós somos todos loucos aqui. I'm glad you came to my world. Estou feliz por terem vindo ao meu mundo. Life. Santa Maria! Nas próximas horas, vou tornar real todas as suas histórias. Elas inspiram seus sonhos a tornarem-se realidade. E claro, a tornar todos vocês parte dele. Bem-vindos ao Super Pop Life. Já começou, galera! Ellison. Prepare-se. DJ Ellison e Juninho comandando o Pop Live. É o show que faz a galera delirar. A noite está apenas começando. Os curiosos que venham conferir de perto, porque aqui não rola falsidade. É tudo 100% real. É tudo 100% real. Vai subindo, meu águia de fogo! Subindo! Joga a mãozinha pra cima, só quem tá feliz, ó, oh, toma a bicada, vai abrindo tuas asas, meu águia, abrindo, e agora dá-lhe bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada. Vai começar a putaria! Joga pra cima, joga! 3, 4, vai, bora! É o Pop Pop Live! Hey! Vai, meu Pop! Cidade Pop Live! É o Pop! Quem é que não tem hora pra chegar em casa aí? Joga o bracinho pra cima! Demorou, mas chegou, né, meu irmão? Isso que importa. Bate na palminha. A torcida do Paysandu, se tiver aí, joga o bracinho pra cima. A torcida do Clube do Remo também. Bate na palminha. Eu quero saber quem é do Flamengo. Bate na palminha. A torcida do Corinthians. E quem é filho de Deus? Joga essa mãozinha. Põe a mãozinha pra cima e grita. Esse Pop é muito doido. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco, o Pop é bagulho louco. O Pop é louco. louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho. 3, 2, 1, vai! Parado no bailão, oi no bailão, o pop tá a pressão. O pop tá doidão. O pop tá a pressão, o pop tá a pressão. Ellison. DJ Lohan que tá todo. Parado no bailão, oi no bailão, o pop tá a pressão, o pop tá a pressão. O pop tá a pressão. O pop tá doidão. O pop tá a pressão. O quê? Eu só te peço. Só mais uma vez, vai, vai. Eu só te peço. Só mais um pouquinho. Solteira aí, bota o bracinho pra cima, essa mulherada que tá solteira. A mulher que não tá dependendo dos homens hoje pra nada. Joga o bracinho pra cima aí também, joga, joga. Agora sua mulherada solteira vai cantar bem forte, Ellison, só. Bem forte assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vai. Agora vai sofrer na minha mão. Provado seu desprezo e solidão. E os homens que estão felizes solteiros aí, cadê? Os homens que estão solteiros, eles estão nesse pique aqui, eles. Não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando. Ele tá moleque doido, brother. Vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai beber, não vai fumando, bebendo, bebendo, fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando. Explode o bagulho. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase. Minha culpa! Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Quem foi que saiu de casa aí alguma vez na vida e chegou só depois das 6 da manhã aí? Quem já? Quem já? Aí o cara não tem o que falar pra mulher. Tu sabe o que ele disse? Ele disse assim, ó. A culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, rock doido. Dá ali, showman. É o baile do showman que tá dando o que falar. É o baile do showman. Aí, Demissão, bota rapidinho aqui. Tá dando o que falar, que tá dando o que falar, que falar, que falar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga. joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Alô, Melri! Betinho Playboy, mandou patrocinar. Betinho Playboy, mandou patrocinar. Whisky e cerveja, hoje eu quero endoidar. Whisky e cerveja, quem é que vai endoidar aí? Quem é que tá tomando whisky? Quem é que tá tomando whisky? Essa aqui vai só pra quem tá tomando whisky de 30. Aqui no papo só rola whisky de 100 conto. Santorini. People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. DJ Ellison. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Chama a novinha pra cá, chama a novinha pra cá. Cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Só quem é de Santa Luzia do Pará, essa cidade tão quista por todos nós, dificilmente a gente pinta por aqui, mas quando pinta sempre é muito bem recebido por todos os moradores. Obrigado, minha prefeita, por escolher aqui o som que o povo queria. Está aqui o Pop Live. Valeu mesmo, de coração. Bora lá, quem é de Santa Maria? Quem é de Santa Maria? Joga pra cima, joga, joga, joga. Vale da pena, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e tinha assim. Eu vou pro baile da galera. A intenção de beber. Te vejo no baile, já chego zaona. Do jeito que você gasta, eu te deixo excitada. Te levo, eu te dou essa proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos lá, DJ Sander. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, vai, toma. E aí, Lurinha? Aí, queixinho? Toma, vai, toma, vai. Tem o Q7 também por aqui com a gente na TJ. Pode que devido, irmão. DJ Sander na... Alô, nego. Isso. Alô, primo Choke. Galera de São Miguel do Guamá. É no baile. Sempre lotado. Estremecendo as emoções. Amigo, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e te... Bora, minha prefeita, Diana Melo. A intenção de beber. Te vejo no baile, já chego zarana. Do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada. Te levo, eu te faço proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vamos lá, DJ Sander. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, vai, toma, vai, tua, vai, tua, vai, toma, tua, vai, tua, vai, tua, arrasta povo do Pará. Vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, vai. Segura aí, maninho, que agora o bagulho vai ser assim, ó. Eu quero só a torcida do Flamengo botando o bracinho pra cima, só quem é do Mengão. Não deu por pouco o Mengão ser campeão brasileiro, né? Mas quem é do Flamengo aí, joga o bracinho pra cima. Bate na palminha na mão. E a torcida do Corinthians, quem não tem hora pra chegar em casa, bate na palminha, bate na palminha, vai, bate na palminha. E quem é que já tá assim muito confiante que 2019 vai ser muito melhor que 2018, bota o bracinho pra cima. Isso, qualquer um brasileiro acredita, meu irmão. Nós somos brasileiros e não desistimos nunca, Alisson! Vale da pena, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo. Dinheiro no bolso. Quem é que sabe cantar aí? Vai, vai! Eu vou pro baile da gaiola.

aponta pro céu aí que eu tenho um som pra tocar pra eles. Vai, vai, vai, vai. Joga pra cima. Que o mundo precisa mais disso. De união, de compaixão, de amor ao próximo. É isso que a gente tá precisando, meu irmão. Sente só, vai. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza. Sempre, sempre. O inimigo usa forças que oprimem. Quem sabe vai cantar bem forte! É. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, mano! Valeu, menor, espero eu chegar. Esse tá pro que a gente vinha. A covardia superando a pureza. E o mortadela me deixando sozinho aqui. O primeiro. É, vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu, menor, espero eu chegar. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Minha parte, bora pra cima, pai. Bora, bora, bora. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Vai, faz a filha. Prepara aí, batatinha! Vai, faz a filha e vem ao mar de cada vez. Vai dar beijo no lindão por causa do 006. Fez a fila ali, ó. Vai, faz a filha e vem o. E a nossa menina é Thay! Vai, faz a filha e vem o mar. Um abraço a você, Thay! A Kátia! Faz a filha e vem o. Melote do cabaré do Melote! Alô, Melote! Não sei, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua safadeza, sacanagem, muita sucessagem. Vem novinha, safadinha, perder sua, duas, duas, duas, duas, duas, duas, duas, duas. Filho de Deus, bota o bracinho pra cima. Só quem é filho de Deus. Só quem é filho de Deus. Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Vai explodir tudo. 3, 2, 1, agora. Everybody's going to the party. Have a real good. E doida, e doida, e doida, e doida. Bora. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. É isso que eu gosto, meu irmão. É a alegria de todo mundo. E sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Um, dois, três, vai. Tu tá tá, tu tu tarará. No balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá tá, no balanço do chiclete, chicleteiro vai. Vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. O Wilson me... Cadê a galera do trizinho da sacanagem? Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Vim, simbora, pai! Havia dado o cara era. E se a canoa não virar? E de lá. E se a canoa? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Obrigado. Grandalhão Ener, que tá aqui com a gente, Alisson! Última legião urbana aí, quem é que é? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Vai me dominando assim, que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será, bicho? Será que nada vai acontecer? Será? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh! Quem é que tem amigos aí? Quem é que tem amigos? Quem é que tem amigos aí? Abraço teu amigo agora bem forte. Já estamos aqui sim. Quase na virada do ano, faltando aí um dia e poucas horas para que possamos virar o ano. Esse momento é maravilhoso para que possamos assim agradecer pela amizade do amigo, do irmão, da namorada, do esposo, da esposa. Enfim, todo mundo se abraçando aí. Às vezes o cara está passando por um problema e um abraço livra ele de tudo. Agora, joga ele para cima! Irmandade, papai, todo mundo! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Kossakov. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode. Parecia GDP com tudo. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Vem pra coça, Kossakov dança agora. Irmã é muita onda, viu, velho? Essa galera vem com a gente roubando pro dedo. E o Ítalo, o Luiz Poca, já tá aquela base dele, viu? Não tá nem esperando virar o ano, ele já tá virando dele. E aí, preto feio? Eu fiz uma fogueirinha. Agora eu quero ver a galera fazendo o trenzinho da sacanagem. O trenzinho, o trenzinho, o trenzinho, o trenzinho, o trenzinho, vai! Eu fiz uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria, foi a dar uma... Tu é doido, Duda, tá aquela base hoje, viu, meu irmão? Lá, lá, eu vou cantar de alegria, quem espera sempre alcança. Meu avô já me dizia, me arraiou. Guardando pro dia 31, né, Jacê? Minha sereia São João é um amor. DJ Alisson! Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. da sorte e da beleza que existia. Pra lá lá, ô louca, andar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu avô já me dizia. Bia raiou, rastro na areia. Pedi pra parar, parou! Bora fazer assim agora, de Alisson. Deixa no gingado, deixa no gingado. Vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Faz, faz, faz. Olha o swing do GD. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Quem sabe vai cantar? Vou te explicar. Firmado, hein, galera? Dia 19 de maio tem um Pop Live, o 12º Bigão do Lira e Famoso. Mas peraí, mas peraí, lá na Agrovila Castelo Branco. Pop de volta por lá, meu irmão. Que é que eu tô premiação de 40 mil reais em dinheiro. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é... A gente também agradece com todo carinho. Ele é fazendeiro, eu não quero... Todo o nosso contingente da nossa honrosa Polícia Militar do Estado do Pará. Sangueira é você. Especialmente aqui da região de Santa Maria do Pará, que realmente desenvolve um trabalho excepcional aqui na cidade de Santa Maria. Gente, obrigado mesmo pelo apoio. E o Pop realmente fica muito agradecido pelo apoio que vocês deram hoje no aniversário aqui de Santa Maria do Pará. Sem nenhuma confusão, sem nenhum atrito. É isso que a gente gosta de ver com as nossas festas aqui em Santa Maria do Pará. Pensando bem, meu bem. E a gente já parte aí pra reta final, gente. Nada a ver. Obrigado mesmo, hein? Você é princesa e traz tanta beleza. Eu nem sei porquê. Você me dá atenção. Então escuta o que eu vou te dizer. Aí, Lola, chega junto, Lola. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro. Eu não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você. Fazendo a galera dançar, parando daquele clima, pra todo mundo se apaixonar, Alisson. Assim, ó. Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Vai, Bruninho. Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um repasse é o pai dela. O pai. Só

só rapidinho. Pergunta de novo. Quem ainda tá solteiro aí, por favor? Só pra gente sentir o clima aqui. Quem é que vai virar o ano solteiro? Bota o bracinho pra cima. E quem não vai casar de jeito nenhum em 2019? Aí é problema, já é problema. Bora pensar em casar, gente. Bora pensar em casar. Não tá fácil, né, meu irmão? Então bora, pega a gata agora. Só pra quem tá solteiro e curte assim. Vai, vai, vai. Eu não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa e não uso... Você já tá no clima de casamento aqui do lado. E eu tô bebendo, chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca, dando fora pra te ver entrando na minha vida. Santa Maria! Tô no status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando. Status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando. Pensa no status, parceiro. Acredite, muitas coisas em 2019 vão mudar. Acredite, acredite sempre. Feliz 2009, família Pop. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô... Parabéns, Leandra, das músicas, as músicas do rock. Sentimento que... Tá no berço hoje, parabéns pra você, viu? Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largada às traças. E aí, Bezerra? Sentimento que... Quem levou muito chifre em 2018, bota o bracinho pra cima! Manda! Tô nem vendo, hein? 07. Aí! Se eu não posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Ellison. Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Ah, e agora? Ouvi falar que vai se mudar daqui. Equipe. Oh, bem, será que não cabe? Mata a fuga, Veloz! Aí também. Velox, me abraça você, os moleque novo. Lucas, Eldi, Wellington, William. Alisson! Valeu pelo carinho. Essa aí, nego. 007. Me abraça pro grande amor. Pode crer, mano. O Ítalo. Toda a galera aí, meu irmão. Aquele abraço. Aquele abraço. Posso ter, fico imaginando. Se me falta coragem, fico esperando. Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada. Ah, e nem ficar sentado esperando você chegar. Se mudar. E o preto, manda uma aí, bora ver. Daquelas. E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala. Ouvi falar verdade. DJ. Não consigo prestar atenção na aula. Não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. Andrezinho de Belém. E o que faço sai tudo errado. Para. Tô cansada de estudar. Não consigo. Ah, toda a galera de Águas Lindas, aquele abraço. Toda a galera de Águas Lindas. Valeu, hein? Porém, a coisa mais linda que eu já senti. DJ Ellison. Fui lá em casa, dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meus segredos. Bora, Quintinho! Não consigo te esquecer, eu só... Aniversário do Neto Duarte hoje, né, Boninho? O Yuri Tavares. Esse amor é a cor. O Manguinha Pop tá todo mundo aqui. O Léo Pirateiro, divulgações do YouTube. Divulgando oficial o Pop Live. Você vem de novo, esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo, esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Não vou negar, vou lutar por ti. O meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. De vez em quando fica desse jeito aqui, ó. Estou dividido entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é ter... E todos os castelados. Valeu, hein? Uma das duas. Certo pra mim. você é a primeiríssima, maninho. Banda NSYNC, uma pancada de sucesso. Não complica, não complica. Chá comigo, pai. Não complica. A presença de todo mundo hoje que brincou, se divertiu de montão no aniversário de Santa Maria do Pará. Obrigado mesmo, o pop vai ficando por aqui, hein, gente. Show também, né, de São Miguel. Todas as meninas, obrigado pelo carinho, meninas. Valeu, Kátia! Você que pode fazer comigo o que faz mais outra, DJ Júnior André. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei. Obrigado, gatinha Fabiola. Obrigado, mulher! O pior do jeito que você fez. Eu não. Eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior do jeito que você fez. Eu não gostei. Eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior do jeito que você fez. Agora a gente precisa dele e não aparece. Xerife, cadê você, hein? Tá prestando conta. O meu príncipe desapareceu. O meu príncipe encantado não era o meu. De fogo!